Essa eu dedico pras mulheres de verdade. Mulher brasileira, cidadã brasileira, tem que ser verdadeira. É, bem por aí. Existem mulheres que são uma beleza, mas quando abrem a boca, que tristeza. Não, não é o seu hálito que apodrece o ar. O problema é o que elas falam que não dá pra aguentar. Nada na cabeça, personalidade fraca. Tem a feminilidade, a sensualidade de uma vaca. Produzidas com a roupinha da estação, se viram no anúncio da televisão. Pessoas transitam pelas ruas, mas conhecemos facilmente esse tipo de perua. Bundinha empinada pra mostrar que é bonita, e a cabeça pra afinada pra ficar igual Paquita. Loura burra! Loura burra! Loura burra! Loura burra! Elas estão em toda parte do meu Rio de Janeiro, e às vezes me interrogo se elas estão no mundo inteiro. À procura de carro, à procura de dinheiro, o lugar dessas cadelas era mesmo no puteiro. Chamar a atenção, não pelas ideias, mas pelo currão. Não pensam em nada, só querem badalar. Está na moda, tira onda, beber e fumar. Cadelinhas de boate ou ratinhas de praia, apenas os otários aturam a sua laia. E enquanto play, pode dar dinheiro e atenção. Eu só saio com você se for pra ser o Ricardão. Loura burra, loura burra, loura burra. Machista, exigente talvez, mas eu quero mulheres inteligentes, não vocês. Vocês são o mais puro retrato da falsidade. Desculpa, amor, mas eu prefiro mulher de verdade. Você é medíocre e ainda assim orgulhosa. Minha mãe não tá com nada e tá prosa. E o seu jeito forçado de falar é deprimente. Já entendi seu problema, vocês estão muito carentes. Mas eu só vou te usar, você não é nada pra mim. Meu amor, foi bom pra você. Deixa eu dormir. Pra que dar atenção pra quem não sabe conversar? Pra falar sobre o tempo ou sobre como estava o mar? Não, eu prefiro dormir. Sai daqui. Quê? Eu já fui bem claro, mas vou repetir. E pra você me entender, você é até mais direto. Loura burra, você não passa de mulher objeto. Loura burra. Loura burra. Loura burra. Loura burra. Escravas da moda, vocês são todas iguais. Cabelos, sorrisos e gestos artificiais. Ideias banais e, como dizem, racionais. Mulheres vulgares, uma noite nada mais. Loura burra, você é vulgar, sim. Seus valores são deturpados, você é leviana. Pensa que está com tudo, mas se engana. Em sua frágil cabecinha de porcelana. A sua filosofia é ser bonita e gostosa. Fora disso, é uma cebosa tapada e preconceituosa. Seus lindos peitos não merecem respeito. Marionetes alienadas, vocês não têm jeito. Eu não sou agressivo, contundente talvez. O pensador dá valor às mulheres, mas não vocês. Vocês são o mais puro retrato da falsidade. Desculpa, amor, mas eu prefiro mulher de verdade. Loura burra! Loura burra! Loura burra! Loura burra! O problema não tá no cabelo, tá na cabeça, não se esqueça. Nem todas são salsas da farmácia. Tem muita loura burra de cabelo preto e castanho por aí. Loura burra natural também. Loura, Deus é burra. Cada loura burra é de...